Juliette, Tango 9, é autorizado o táxi, reporte para ingresso na pista no 7. Avião 06, vem a turno 40 graus, 102. Então, 32, 16, decola 45, controle 120, decimal 8. 208, boa tarde. Boa. Boa tarde, Salvador, 7193, boa tarde, após rolagem do 737 da Gol Lima, mantém pista no zero. Posso, Gol Lima, mantém pista no 93. Boa tarde, 3216. Boa tarde, contato radar, Momo Frutti, sub e mantenha 350. Boa tarde, Salvador, 1801, no fim de traço da passarela do Libra, retaguarda autorizado, chama táxi. Sempre decolagem 90, boa noite, Arbeia. Novembro Yank Mike, autorizado táxi, reporte para ingresso pista no 7. Autorizado táxi, reporte para ingresso no 7, no Yank. Tem condições de taxar um pouco mais à frente? Aqui, amor. Por favor, só para liberar o pushback 01. Autorizado ingresso, vou passar alinhado, pronto para decolar, vou passar o meu direto para o Yank. Alguma restrição de altitude contraída? Confirmo. Não, não há restrição. O Guardião 06 decolou, a restrição é mais um circuito pela direita, não, no 7. Ok, autorizado curva à direita para final da pista no 7. Atenta a tráfego agora, bit 200 na pista para alinhar e decolar da mesma. Atenta a tráfego, chama de base para final, Guardião 06. Voo local 090. Direto em rota, radial 166, área Atlântico, acionando 2662. Cola 47, controle 120, decimal 8. 208, 8, 8. Cadê esse? Dito Quebec, autorizado DC-70, Antônio. Autorizado, rota, espera. Controle, autorizado para 2510, está livre da restrição em pelo. Altímetro 1013, bom no 1097. Esse para 2510, 1013, livre da restrição em pelo. Obrigado, bom 1097. Salvador, azul, 4196. 4-1 no meio, controle, décima, tem 3 mil, chegada a mar, altímetro 1-0 no 3, salida da direção em TAP, sem identificação, pronto. Identificou, passando para 3 mil, 1-0 no 3, ajuste, centro da Quebec. Controle de Salvador, voo 1-8-0-6, passa 3.600 para 2-3-0 na Puca. Guardando informação de pista livre, Guardião 06. É. 5447 ali, mantém pista no zero. 447 ali, mantém a pista no zero. 174, boa tarde. 9, controle 120, decimal 8. 208, boa, tá? 3193. Boa. Juliette Tango 9, vai aguardar alguns minutinhos devido ao tráfego que decolou da pista no zero, vai prosseguir meio perfil de saída, vai cruzar aí o eixo da 17, quem só aguardando o cruzamento por parte da mesma. Radar direto Leda Vigilância. Direto Leda, tá 3193. Trip 5447, autorizada a decolagem de pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0-2. Tango Serra Alfa, Papai Unifam, prossiga. Espera da 1-0 para 230. Passageiro 2230, ali mantém pista no zero. Ali mantém 2230. Oi, poderia autorizar o Guardião 06 a pousar no terço gramado ao lado do tráfego que está na cabeceira no 7, sem interferir? Afirmativo, autorizado prosseguir para a lateral da pista, vento no 40 graus, 109, Guardião 06. Bem, está prosseguindo para a lateral da pista, sem interferir com o tráfego pousado na cabeceira 06. Positivo, o tráfego já vai ser liberado da decolagem agora? Negativo, então estou aguardando a pista livre. Ok. 5447, decola 50, controle 120, decimal 8. Obrigado, senhor. Uma boa tarde. Boa tarde. Cruzada, decolagem, pista 17, vento no 40 graus, 109. Juliette, Tango 9, bebê. Tango 9, autorizado a decolagem. Torre do Salvador, aquele cordialíssimo. Papai Tango Vitorinho de Ajuda. Vitorinho de Juliette, boa. Reporte ao final de 3 milhas, cabeceiro no 7, vento no 40 graus, 10 nosso. Ajuste no 03, Vitorinho de Juliette. Sumi 13 a 3 milhas, reportará no 7. Vem, Índia, 95, senhor, tem um bom voo no 60. O Guardião 06 está prosseguindo para a cabeceira no 7. Positivo, o Guardião 06 vai permanecer na cabeceira por quanto tempo? Estou ciente do tráfego aí na Oscar, logo em seguida ao pouso eu livro pro pátio, sem interferir aí com o tráfego na espera. Ah, tá ok, que eu tô com o tráfego agora passando através da rotatória para pouso no 7. Tô ciente, reporte na cabeceira para prosseguir o táxi, Guardião 06. 7. Ok, mantenha a posição, aguarde para ingresso. Juliette, Tango Novembro, decola 52, controle 120, decimal 8. 52120, decimal 8, grato colaboração, boa tarde. Boa tarde, um bom voo. Obrigado. Controle Salvador, Papa Romeo, Juliette Tango November. Papa Romeo, Juliette Tango November, contato radar direto Leda, vigilância. Direto Leda, vigilância, sobe até. Até o 280, Juliette Tango November. Até o 280, Juliette Tango November. 33, na escuta para cópia. Na escuta, 333. Bono 333, autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá, na Apro Zulu 16, até Bravo, até o Zulu, após direto posição Trig, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, sistema uso 10, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120, decimal 8, transponder 54, 61, gol 1-3-3-3. 3-6-0, está autorizado para São Paulo, fez o 1-0, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, Dael Leda Trive, nessa aí, né? Decola 1-0, com tudo à direita, controle 208, transponder 5-4-6-1, gol 1-3-3-3. 5461 no contingimento correto, Bono 333, somente aerovia. A aerovia autorizada foi a Presulu 16. A Presulu 16, negativa, a Presulu 10, ok? Ok, a Presulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto 3, ou 333. Correto, senhor, no portão 5, chame quando pronto para o pushback, assinando metro no 333. Chamarei, obrigado. Papá, Papá, Juliette, Índia, Papá, confirme pátio de se encontra e pistas de onde irá decolar? Não, pode fazer nessa posição mesmo, ok? Só ficar nessa posição e aguardando liberação. Torre, boa tarde, gol 697, vai passar o externo, baixou e travou. Gol 697, complete aproximação, informarei pista livre, vento no 50 graus, 089, ajuste no 03. Aguarda. Passou 2230, decolou 54, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, 2230. Autorizado conforme rota apresentada, nível de voo 260, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida Arbor, após Arbor, direto, controle 120, decimal 8, aciona 5460, Juliette, Índia, Papá. 5460, protegimento correto, Juliette em Diapapá. No pátio 3, chame pronto para o acionamento. Chamará para o acionamento, Diapapá, Alô, Salvador, voa no 94 para o Tráfico, Perna Salvador. 2 horas de autonomia, 1-8-9-2. Quero Salvador, confirme somente PB, senhor. 1-8-9-2. Copiado 185, Salvador, táxi aprovado via Pátio e Ninja, até o ponto de espera pistola 0, senhor ajuste padrão. No ponto de espera, chame torre frequência 1-8-95, gol 1-9-2-4, tenha um bom voo. Obrigado, Pátio, geral, pistola 1-9-9-9. Guardião 06, autorizado curva à direita para prosseguir para a final da pista no 7, Guardião 06. 706. Novembro e aqui Mike, atenta ao tráfego agora cruzando a final da cabeceira. Cruzando o eixo do 17, final da 10. Aposta autorizada a decolagem, vento no 30 graus, 109. Novembro e aqui Mike. Tá. Confere. Back complexo 360 pela esquerda, prossiga para a final do 17. Informa a lista livre. Completa 360, aposta final do 7, é back. Guardião 06, alonga a final da pista no 7, ok? Da prosseguindo, estou com o tráfego Vitor Mike Quebec, vai a 3 milhas da cabeceira, vai prosseguir para a Pozna no 7. Negativo, ciente do tráfego, 06, prossegue como número 2. Aqui. Mike Quebec, complete a final pista no 7, fórmula aí, pista livre. Gol no 697, no solo 57, ao livrar direito, 1-2-1, no decimal 9. Direito 2-9, gol 697. Novembro, Yak Mike, decolado ao 57, controle 1-2-0, decimal 8. 22 milhas do marcador externo, completo LS, torre 118, decimal 95. 7, torre 1-1-8-9-5. Gostaria de falar com o Mike. Paulo, boa tarde, com o 697 livrou. 697, táxi via alfa, reportante da Juliette. Confirme. Gol no 697, táxi via alfa, reportante da Juliette. Via alfa, reportante Juliette, com o 697. Informação de eixo do 10 livre, número 1 para pouso no 0, vento no 30 graus, 109, ajuste no 0 no 3. Só informando, temos um tráfego agora, pequeno porte na final, curtíssima final do 7. 7, está com o trem de pouso baixado, checado, azul 4-1 da manhã. Tráfego Luiz, que aguarde para iniciar o táxi, tráfego Luiz. A perna contra o vento da pista no zero, aguarda as instruções. Vamos manter a perna contra o vento da 1-0 da Brick Night. Gol no 924, ponto de espera da 1-0, pronto. Mantém o ponto de espera, aguarde para decolagem. Gol no 924. Pode prosseguir para a final da 1706? Afirmativo, prossegue para a final, atenta agora ao Embraer 90 da Azul na final da pista no zero, aproximadamente 3 milhas para a cabeceira. Afirmativo, vai pousar pairado na cabeceira 1706. Ok, fica só atento também ao tráfego que eu vou fazer o backtrack agora com ele e vai prosseguir para o pátio 4, que é o Vitor Mike Quebec. Ciente do Quebec, está atento à movimentação. Mike Quebec no solo 59, autorizado backtrack, agilize e reporte pista livre. A curta, controla uma meia, baixa travada. Está autorizado pouso pista no 0, vento no 40 graus, 109, aos 141 no metro. Certo, teve pouso, pistola 0, azul 4-1 na manhã. Sim447, dá presente, voa direto Barreiras. Obrigado, senhor. Direto Barreiras, dá presente. São 270 pela direita, após realizar o 270, está autorizado o cruzamento do eixo da confirma, então após o 270 pela direita, está autorizado o cruzamento do campo, o 9 Break Mike. Afirmo. Quebec, estação Lima em frequência. Ponto 924, Lima mantém piso no zero. Ali mantém 1-0, 924. Tráfico Luiz, que atenta ao parqueamento do Vitor Mike Quebec, se o meu já passou, está autorizado o seu táxi, reporte para ingresso na pista no 7. Ok, então pelo centro Recife, o senhor está agora sob vetoração, curva à esquerda para o A275, até a distância de 50 milhas afastado de Salvador, após Boa Barreira. Positivo para o A275, até 50 milhas afastado de Salvador, após Barreira. Sim. O Alfa aguardando instruções. Back no 11, tira para fazendo um pouco mais de retaguarda para utilizar seu ingresso para o 9, já. Ok, vai até o 9, atento ao rebaixo. Obrigado, Gol 697. Salve Salvador, azul 41 no meio, livrou na Fox, está ingressando na Alfa. Retornando para o de Elefa. Firma Elefa, passaria do 2230. Aqui, autorizado prosseguir para o Pato Grande, tenta aeronave tráfico Luiz Charlie 150 aí, que está autorizado a taxiar até interseção. Afirmativo, se autorizado, eu prossigo pela retaguarda, cruzando o Pato, que seria com o Luiz. Ok, está autorizado prosseguir. Obrigado. Cara. Então, 96 que Mike cruzou isso na pista. 96 que Mike dá presente pro do corredor forte, contato com o controle, 120.8. 208, 9 Mike. Beleza, autorizaremos. 2, prossiga seu táxi, via Taxiway Alfa, próxima à esquerda via Juliette, Índia, reporte no ponto de espera. Batango 9 Emirante Mike, decolado da Lucente, comprou de buraquinho. Botei no visual, 9 Emirante Mike. Gol no 600, passou 1 no 60, chama centro Recife, em 125.45. Gol no 600. 2545, gol no 600. Salvador, 3805, pronto para o táxi, com 185410, alterna com 20. Apsa Cargo, boa tarde, ao controle. Desce e mantenha 050, tem condições de voar Duna, está presente? Acione identificação, vigilância. Afirmo. Via Índia, reporte no ponto de espera pronto para decolagem. Olimpo 92. Afirmo. Equipe 5447. 447. E assuma a sua navegação. 30 milhas de Salvador, passa 120, direto Barreiras. Direto Barreiras, grato. Vamos. Quer? Bom voo aí, Stanley. Tráfico Luiz, que autorizado ingresso, reporte alinhado, pronto para decolagem. Guardião 06 na escuta. Prossegue para a nova decolagem. Ok, pouso final considerado para o solo 05, livrando frequência. Guardião 06. 924, boa tarde, 2000, Fuca. Voo 924, contato radar na decolagem. Vou para o 350, direto Fuca. 350, Fuca, gol 1924. 283, autorizado Aracaju, nível 190, decolador 190 com a primeira curva direita, saída Puca, Jama, Paz, direto Aracaju. Acena transponder 5452 e o controle 120, decimal 8. Autorizado 190 Aracaju, decola Puca, Jama com 5452 no transponder e 1208 o controle. São 3283, chame para posicionamento na posição 03. Guataram 03, obrigado. Chanem 320, controle autorizado Duna direto. Autorizado Duna, alternar 6320. Guardião 03, boa tarde, prossiga. Cargo 87, fugindo 8487, reassuma a navegação, curvando à direita, voa Duna, décima, tem 3 mil pés com 10 no 3. Golveia 02 ao POB, autorizado acionamento, já pronto para o táxi. Autorizado o táxi, aponte para ingresso, pista no 7, Guardião 03. Você da presente posição, Vitória da Conquista, direto, passaria do 2230. Sim, 2230, obrigado. Até mais. Direto Aracaju. Obrigado, direto Aracaju, gol na 924. M320, controle, reautorizado para 2000 pés, direto Duna, livre LS, reporta estabilizado. 2000, direto Duna, livre LS, reporta estabilizado, 6322. 2. Decimal 8, boa tarde, bom voo. Vamos 288, obrigado e uma boa tarde. Bom. Que Luiz, que bem-vindo, mantenha esse visual no litoral, até 1 mil pés, na escuta. Bravo, que Luiz. Passaredo 2230, passou 130 a 36 milhas afastado, chama Centro Recife em 128, decimal 8, boa viagem. 288, obrigado, bom serviço. Disponha, até a próxima. Quero treinar inicialmente do corredor Axan, não é isso? Bom, boa tarde, Oceaner 6315, informação Quebec. Solicita o autorização para Guarulhos nível 380. Uniforme Tango Serra Alfa, o controle não recebe seu equipamento transponder. Informe se mantém 1500. Está mantendo 1500, acionado 0215, está na rua de Paris. Gente, Tango Serra Alfa, mantenha esse visual, reporte através de Paris. Passará, Tango Serra Alfa. Solos 10, contato com controle 120, decimal 8, Guardião 03. 1208, até quarta-feira. Isso, Até mais. Controle Salvador, muito boa tarde. Guardião 03, decola da 17, na sua escuta. Guardião 03, boa tarde. Mantenha-se em condições visuais até 1 mil pés no litoral, aguardando a liberação para a sua subida. Restrita 1 mil pés, corredor axé, Guardião 03. Passou 150, chama centro, Recife, em 125, decimal, pode ser 5, boa viagem. 125, 45, com Recife, Gono 924, boa tarde. Boa tarde. Para o solo. É o 35, 490, confirma o horário que eu te fora. A gente não tem esse plano, vou entrar em coordenação com você e já retorno. Ok. 6, desce 2000, tem 2500, corrigindo, tem condições de voar duna? Afirmo, para 2500 pode ter condições de voar duna aqui do 5626. Afirmo, mantém a velocidade direto duna, 5626. Afirmo, mantém a velocidade direto duna, 5626. Tá 3805, vento no 30 grau, 08 nós, autorizado a decolagem pista no zero. Iniciando, 3805. Cargo 87, reduz a 2109. 2109, cargo 87. 79, confirma o horário dos calços fora. Salvador, você é 6315? Eu sei que é 6315. Qual o estimado para a liberação da autorização? 05 3805, boa contato radar, voa Leda, não, voa Dael. Dael direto 3805, vigilante. Direto Dael, 3805. Autorizado, assinar 6320. 320, uma milha do externo, completo ILS, torre 118, decimal 95. 118,95, assinar 6320, boa tarde. Está cargo 87, retoração agora para sequenciamento de tráfego e final ILS. Curva direita, proa 170. Termo, o limite da proa é o localizador. Localizador, Paris. Estanque Serra Alfa, mantenha-se visual. O 1500 pés é forte próximo à rotatória. Reforçará, Estanque Serra Alfa. Tecnia 26 da 30 e 10, você tem 2000 livros da LS. Tem 2000 livre ILS. Para 2000 ILS autorizado, 5626. Covar à esquerda direto, marca 2 externo. Afirmo. A livre, chame estabilizado. Informará estabilizado, 5626.